en las nalgas de mandarín. Ora, cá estamos nós para um episódio super especial. Os meus amigos sabem o que é que nos reúne aqui hoje? Nasceu um dos meus filhos, já não sei qual foi deles. Acho que foi o segundo. Não. Estás a ler o papel errado. É o outro. E o gajo teve a feliz ideia de escrever num... Que merda é essa? Não. Ora, cá estamos nós para um episódio super especial. Sabem o que é que nos reúne aqui hoje, Miguel? Sim, eu estou aqui a ver, já está esgotado. Miguel, não é esse papel, não é esse papel. Dá cá essa merda. É o outro. É este, ou é esta merda. Carlos. Ora, cá estamos nós para um episódio super especial. Sabem o que é que nos reúne aqui hoje? Temos que fazer mais um livro, depois daquele do Mil e Uma Mandas Objetos para Enfiar no Cu. Foda-se, mas vocês não sabem o quê, cara? Do outro lado, pá, é o que está do outro lado. Ora, cá estamos nós para um episódio super especial. Sabem o que é que... Foda-se, não! Olha cá essa merda, olha, vazem. Rua daqui para fora, que eu vou fazer o episódio sozinho. Vá, rua. Dá cá o argumento. Ora viva, amigos. Ora, cá estamos nós para um episódio super especial. Sabem o que é que nos reúne aqui hoje? Carlos, é o teu aniversário de ter saído do armário. Nota do argumentista. Miguel e Carlos riem muito. Pedro fica calado. Miguel. Então, Pedro, o que é que nos reúne aqui hoje? Pedro. É o nosso terceiro aniversário, seus palermas. Nota do argumentista. Pedro pode substituir as palermas por panoeiros, montes de merda, atrasados, minhas putinhas ou bufas secas. Miguel. Opa, já me tinha esquecido. Hehehe. Carlos. Afinal, sempre foi um aniversário de teres entrado no armário. Nota do argumentista. Miguel e Carlos riem muito. Pedro, mais uma vez, fica calado. Pedro, foda-se. Vou ler esta merda, vou ler o papel. Quem é que escreve esta merda? Bom, amiguinhos, hoje é um dia realmente especial. Hoje é o dia em que vamos imaginar que eu estou a gravar isto no dia em que nós fizemos 3 anos e recebemos um conjunto de mensagens que hoje vos vamos aqui passar. São mensagens dos nossos ouvintes, através de um sistema avançado de voicemail, que nós vos vamos fazer ouvir. De todas as 1654 mensagens, escolhemos apenas aquelas poucas que cabem no curto horário que temos hoje para vocês. Então vamos começar com a mensagem do grande Joca, o James Bond português. Amigos das nalgas, 3 anos é muito anos. Nem o Ronaldo conseguiu 3 anos. Pá, parabéns, continuem a dar-lhe com força aí nos desafios. Ainda estou à espera para que se faça o Don Juan e o Last Jedi e o Force Awakens. Fica a dica e até à próxima. Muitos parabéns. Manoel Silva, Joca Silva. E o grande jeitoso, este amigalhaço do Norte? Hoje é uma data muito especial. Faz 3 anos, o único podcast em todo o mundo em que 3 em cada 3 participantes optaram voluntariamente por ser o Super Borra Merdas. Parabéns, nalgas. Isto sim, amigos, é um fã. Carla Rodrigues, essa excepcional... A ilustradora responsável pela imagem, pelo avatar das nalgas do mandarim. Com caraças, pá, as nalgas já fazem 3 anos. Eu até pensava que eram mais já, porque é tanta parvoíce em cada episódio que parece realmente mais de 3 anos, mas pronto, hoje em dia qualquer pessoa pode ter um podcast, olha. Mas já que tem que ser, confesso que prefiro que continue com vocês 3, porque pá, sempre é melhor lidar com mal que se conhece. Parabéns, nalguedos, continuem então a infernizar a vida dos cinéfilos hipsters, pelo menos enquanto a gente ainda tiver pachorra para vos aturar, vá. E o mítico, mágico João Mialha, também conhecido como Mialha Le Bon. Nas nalgas do mandarim. O podcast que me fez ver o cinema de uma forma completamente diferente, que abriu os meus horizontes cinematográficos. O podcast de cinema erudito, para quem é bardajão, como eu. O podcast que a cada desafio me fez questionar a minha sexualidade. Porque envolveu sempre coisas anais, não é? Muitos e muitos parabéns a estes três grandes, grandes benfeitores da cultura portuguesa. Muito e muito obrigado por todo o vosso trabalho. Agora deixem-se de merdas e enfiem o Sweet November pelo cu acima, ok? Ui, tanta fúria. E o Rui Alves de Sousa do Escolhe Tu, e também do À Beira do Abismo. Esse podcast que está à beira do abismo, não é? Porque ele agora tem um novo. Eia, parece que hoje as nalgas do Mandarim comemoram 3 anos de existência. Ui, epá, que espetáculo, hein? Parece que ainda foi ontem que estes jovens imberbes começaram a fazer estes podcasts de merda. Não, que são tão fofinhos eles. E é engraçado, não é? Novembro, doce novembro, aquele filme meio panasquita que o Carlos adora, não é? É o mesmo mês, isto anda tudo ligado. E lá no fundo eu sei que o Pedro e o Miguel também adoram esse filme, não querem é dizer, não é? Esses grandes, ai, sou tão machão e tal, mas depois lá estão eles a chorar com 4 casamentos e um funeral e o Love Actually, não é? Pois, eu já sei o que é que a casa gasta. Olhem, amiguinhos, é só para vos dar um beijinho e que venham muitos mais 3 anos, hein? Porque 3 vezes 3 são 9 e 9 vezes 9 são, não sei, 83, 81. E pronto, é isso. Tá? Comam muitos bolinhos, vejam muitos filmes de merda, sim. Continuem, hein? Que sou um dos vossos grandes fãs. Também não tenho assim grande coisa para fazer, né? Ou atiro-me aqui do terceiro andar ou fico a ouvir o vosso podcast. É só assim a única alternativa que eu tenho. Tá? Pronto, então vá. Beijinho. Doce de novembro, mas é o caralho. Foda-se. Olha, agora é Miss M. Duarte. Parabéns, Xunga, que continua a haver muitas jangadas de pizza. Ora, está curta e grossa. E para acabar, temos a mensagem da não menos mítica, omnipresente, sempre de mão dada com as nalgas, a Rita Maldita. Meus queridos amigos das nalgas, fazem 3 anos hoje e eu queria dar-vos os parabéns. Vocês são um amor. Amor, põe isso nas cuecas, amor. Guarda isso, amor. Está-me a estragar o chão, amor. Vista lá as cuecas. É. Eu estou a gravar, amor. Eu estou com frio. Lamo os colhões. Amor, agora não posso. Deixa-me lá gravar isto, amor. Estou só a desejar os parabéns aos meus amigos, ao Álvaro, ao Miguel, ao Pedro. Eles têm um podcast de cinema, Sétima Arte. Você não sabe, porque só vê Rambo e Fast and Furious. Mas pronto, há uma coisa que é o cine... Epá, cala-te lá. Deixa-me foder a tua boca. Amor, deixa-me lá gravar. Pronto, amor, sente-se lá aí. Eu já trato de si, vá lá. Caramba. Não é já trato. É trato já. Amor, tira-me isto de cima da mesa. Amor, isto está à mesa não. Guarde lá isso. Amigos, ainda temos um programa para gravar sobre o novo cinema grego. Não me esqueci. Eu fiz-vos essa sugestão. O cinema grego merece a nossa atenção. E temos que fazer esse programa, quando vocês puderem. Mas quero desejar-vos os parabéns. Esperava uma cena a 3, ainda não aconteceu, não é? Até porque o Álvaro vive em Espanha. Mas gosto muito dos vossos programas. Sou uma ouvinte assídua. E desejo-vos muitos parabéns. 3 anos, quem diria, não é? Amor, deixe-me, amor. Não deixo nada. Amor... Epá, eu vou-te foder a boca. Cala-te lá um bocadinho. Pronto, e agora imaginem que o Carlos disse uma anedota e pronto, acabou. Vá, tchau. Música.